Sejam bem-vindos ao ArcPod número 3 com Sandra Ferracuti. Hoje, neste mundo e na correria em que vivemos, não temos tempo para praticamente nada, além das obrigações diárias que nos cercam. Ter tempo para relaxar é raridade. E tem coisa pior do que chegar em casa e encontrá-la toda bagunçada? É, com certeza não é legal. Tantas peças, livros, souvenirs, fazemos questão de colocá-los na decoração da casa, quase não há espaço para tanto, não é mesmo? O jeito é ir colocando onde tem lugar e no final fica tudo bagunçado. Uma boa solução para este problemão? Simples, o uso de estantes e caixas. Sim, estantes, mas nada daquelas estantes tradicionais. Hoje, o conceito delas está mudado. E essa peça antes tão monótona pode ser a peça-chave da sua sala, escritório, qualquer ambiente que você queira. Estantes quadradas, retangulares e até redondas tomam seus devidos lugares na casa e na decoração dela. Ousar nas formas e cores é a ordem. Por que separar uma prateleira para os livros e outra para objetos de decoração? Colocando de uma forma leve, tudo junto dá um astral mais descontraído e arrojado ao ambiente. Sua estante pode passar a fazer parte da decoração e deixar de ser apenas um lugar para guardar livros e amontoar coisas. Quer saber como? Coloque alguns livros deitados na prateleira. Escolha um com uma capa bem bonita e em cima coloque-o na vertical, com a frente aparente. Ou coloque a capa do seu DVD preferido entreaberta, mostrando a cara dele. Pode também colocar alguma lembrança de viagem entre um punhado de livros e outro. Pode também ser quadros, peças de decoração, o que vier à sua cabeça. Lembre-se que alguns espaços vazios nas prateleiras dão mais leveza ao conjunto. Outra coisa que ajuda a deixar com uma cara mais organizada é a utilização de caixas. Essas podem ser coloridas, estampadas, listradas, quadriculadas, de plástico, de bambu, como for de preferência. Nelas pode-se guardar CDs, DVDs, algumas coleções de livros, fotografias. É só usar a imaginação. As caixas deixam uma sensação divertida e descontraída no espaço. Faz a estante sair da mesmice e deixam as coisas muito mais organizadas. Agora é mãos à obra e rumo à organização. E você que quer deixar alguma dica, sugestão ou tirar alguma dúvida, escreva para contato@ferracuti.arq.br. Aqui é Sandra Ferracuti e até semana que vem.